الحمد لله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أمجد كنت جداد أزال جدي كتاب التوحيد إيه وإمام رحمه الله إمام مجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله إنسي أون أوف كابيتلو كي أو كابيتلو صوبري أو شتنتساو ليس رحمه الله باب ما جاء في الرياء باب ما جاء في الرياء كابيتلو صوبري فوي الرتادو das evidências do Alcorão e da Sunna a respeito do Riyá. Portanto, o Sheikh Rahimahullah pretende com esse capítulo chamar a atenção do perigo do Riyá, que é a ostentação. E o que é a ostentação? A própria palavra Riyá na língua árabe vem de Ruya, mustaqqatun min al-mura'at, ou yani, Ruya, quer dizer que a pessoa faz algo yani, para ser vista, faz uma ação para ser vista. E a riá, a ostentação na religião, refere-se aos atos que a pessoa faz que inicialmente são feitos para Allah subhanahu wa ta'ala, mas que posteriormente a pessoa pode ser que vira ou muda de intenção e faz essa ação para que fulano o veja. Yani, por exemplo, a pessoa viu yani, os seus companheiros, yani, seus amigos, ouviu yani, um grupo de pessoas yani, que segue a sunna, e ele começou a fazer a oração. Começa a fazer a oração, como está escrito no, yani, nos livros, yani, ele vai, é meticuloso na oração no ruku, é capaz de ficar no qiyam yani, 10 minutos no ruku, 10 minutos no sujudo, 10 minutos. Tudo isso para que os seus companheiros digam: Mashallah, fulano está a fazer oração como a sunna diz. Enquanto que, quando não tem esses indivíduos na sua presença, ele faz oração de uma forma diferente. Pode ser que faz 30 segundos o qiyam, 30 segundos o ruku, 30 segundos o sujud, e pode ser que acabe a oração em menos de 5 minutos. Mas quando ele vê, ou quando ele vê, por exemplo, viu um sheikh, viu o seu professor, começou a prolongar a oração. Então isso é riá, isso é que chama-se riá, ostentação. E é uma das formas de shirk, como iremos ver mais para frente. Então, isso aqui é a ostentação, é um exemplo. São vários exemplos que podem ser dados, mas esse é o exemplo mais próximo para percebermos sobre o riá. Disse Imam Muhammad ibn Abdullah, rahimahullah, وقول الله تعالى قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. Ele menciona este versículo que vem na Surah Al-Kahf. O versículo completo, Allah subhanahu wa ta'ala diz: فَمَنْ كَانَ يَرْجُ لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكُ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. Allah subhanahu wa ta'ala diz nesse versículo: قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَى إِلَيَّ. Diga, o Muhammad, yani Allah subhanahu wa ta'ala ordena ao seu mensageiro, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, para dizer às pessoas, para dizer às pessoas de que ele não passa de um ser humano como eles, como outras pessoas. E qual é a diferença entre eles, entre o profeta sallallahu alaihi wasallam e as outras pessoas? É que Allah subhanahu wa ta'ala deu a ele a revelação. Yuha ilayya. Yani, Allah subhanahu wa ta'ala aqui diz ao profeta sallallahu alaihi wasallam de informar as pessoas de que ele, sallallahu alaihi wasallam, é um ser humano. Yani, quer dizer que ele come, bebe, tem necessidades, assim como outras pessoas têm. Mas o que diferencia ele de outras pessoas, sallallahu alaihi wasallam, é o fato dele ser escolhido para receber a revelação. Yuha ilayya annama ilahukum ilahum wahid. E qual é a revelação que, yani, ou a base da revelação que ele, sallallahu alaihi wasallam, foi dado, é para dizer às pessoas de que o vosso Senhor não é senão uma única divindade. Ele quer dizer que não existe senão uma única divindade que merece a verdadeira adoração. فَمَنْ كَانَ يَرْجُ لِقَاءَ رَبِّهِ, portanto, aquele que pretende se encontrar com Allah subhanahu wa ta'ala no dia do Qiyamah, estando Allah subhanahu wa ta'ala satisfeito com ele, فَمَنْ كَانَ يَرْجُ لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. Portanto, esse que quer chegar em boas condições perante Allah subhanahu wa ta'ala e quer encontrar Allah subhanahu wa ta'ala satisfeito com ele, então que فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا, então que faça um ato virtuoso, وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا, yani, então que faça um ato virtuoso não atribuindo a Allah subhanahu wa ta'ala parceiros nesse ato virtuoso que a pessoa faz. Portanto, esse versículo yani, proíbe o shirk nos atos de adoração. Proíbe o shirk nos atos de adoração. E como é que a ostentação yani, foi categorizada yani, como shirk? Porque quando a pessoa faz a oração e, por exemplo, vê fulano e quer yani, afinar a sua oração, como se diz, quer afinar a sua oração para a pessoa dizer, mashallah, fulano faz bem a oração. Esse ato que ele fez, ele não fez para Allah subhanahu wa ta'ala, mas sim fez para essa pessoa que ele viu à sua frente, ou para seus companheiros falarem bem dele, ou coisas dessa natureza. Portanto, ele cometeu shirk no seu niya, na sua intenção. Quer dizer que a sua intenção não era de alcançar a satisfação de Allah subhanahu wa ta'ala, mas sim de alcançar o elogio das pessoas. Daí que essa ação é considerada de shirk. É considerada de shirk devido a isso. E Allah subhanahu wa ta'ala proibiu a todo tipo de shirk. Seja shirk menor ou maior, seja o shirk na crença, bem como nas próprias ações. Portanto, o profeta sallallahu alaihi wasallam aqui nesse versículo informa as pessoas de que aquele que quer chegar perante Allah subhanahu wa ta'ala no dia da ressurreição, estando Allah subhanahu wa ta'ala satisfeito com ele, então que faça ações virtuosas e não associe parceiros a Allah subhanahu wa ta'ala nessas ações virtuosas. Portanto, esse versículo proíbe todo tipo de shirk, incluindo a ostentação, que é o riyá. Portanto, o Sheikh Rahimahullah mencionou esse capítulo Rahimahullah para chamar a atenção de que essa ostentação constitui shirk e o servo deve se manter distante dela. E os sábios falaram sobre a ostentação quando entra na nação, quais são yani, as regras a respeito disso. Primeiro, existe a ostentação que é a ostentação dos munafiqun, yani, as ostentações dos hipócritas, aqueles que ostentam a fé enquanto no seu coração é repleto de descrença. Yani, eles se apresentam às pessoas como muçulmanos, como crentes, enquanto o seu coração diz o contrário. Portanto, esse tipo yani, de nifaq, esse tipo de ostentação é, sem dúvida, kufr. E é algo que não há dúvida a respeito disso. Yani, os munafiqun, primeiro, yani, os hipócritas na crença estão no grau mais inferior do inferno, como disse Allah subhanahu wa ta'ala: Inna al-munafiqina fi d-dark al-asfal min an-nar. E que Yani, os hipócritas na crença estarão no grau mais inferior do inferno. Quer dizer que eles estarão fi asl al-jahim, estarão na base do inferno. E como a gente sabe, o inferno tem darakat, quanto mais fundo vai, mais castigo encontra-se. E também as pessoas no inferno estão divididas em categorias. Nem todos no inferno são castigados da mesma forma. Portanto, esse é um assunto que para tal não nos interessa aqui agora falar sobre as categorias do inferno e os detalhes a respeito disso. Mas o que nos interessa saber é de que a hipocrisia leva a pessoa à ostentação. Quer dizer que os hipócritas ostentam as pessoas, yani mostram as pessoas de que eles são muçulmanos, enquanto na verdade não são. Então, aí, existe outro tipo de ostentação, que é a ostentação que está ligada aos crentes. Yani quer dizer que os crentes... La ilaha illallah. Quer dizer que os crentes também podem cair na ostentação, mas a sua ostentação é diferente da ostentação dos hipócritas, porque a ostentação dos hipócritas está na fé, enquanto que os crentes, a sua ostentação está na ação. E essa ação, os sábios disseram que se ele iniciar uma ação com ostentação, então essa ação é inválida. Essa ação é inválida, como iremos ver mais à frente no hadith que vem a seguir. Tanto aquele que inicia uma oração para ser visto com seus companheiros, para dizerem que ele faz a oração como a oração do profeta, ou faz a oração perfeita, ou coisas dessa natureza, essa ostentação irá de demolir essa ação que ele fez. Quer dizer que perante Allah subhanahu wa ta'ala, a ação que ele fez é inválida, pois Allah subhanahu wa ta'ala não aceita a ação que tem shirk. E a ostentação constitui shirk menor. E Allah não aceita senão as coisas puras e aquilo que é feito exclusivamente para ele subhanahu wa ta'ala. Portanto, essa é a primeira situação da ostentação, no caso dos crentes. A segunda parte é, a pessoa inicia um ato de adoração, vamos dar exemplo da oração. A pessoa começou a fazer a oração, durante a oração, ele viu, por exemplo, uma pessoa e fez com que ele mudasse a forma como ele faz a oração. Como eu mencionei no início, a pessoa faz a oração, por exemplo, 30 segundos no ruku, 30 segundos no sujud, mas durante a oração, por exemplo, ele no primeiro rakat fez rápido a oração, aí no segundo rakat ele viu uma pessoa que ele admira ou uma coisa parecida, e ele quer que essa pessoa veja que ele faz a oração com tranquilidade e coisas dessa natureza. E ele, no seu segundo raká, começa, como se diz, a afinar a sua oração. Então, os sábios disseram aqui de que, como a origem da sua adoração era para Allah subhanahu wa ta'ala, mas durante a oração ele mudou isso para essa outra pessoa, então, a parte da oração que era para Allah subhanahu wa ta'ala, isso é aceite, e a segunda parte da sua oração é rejeitada. Quer dizer que ele, o primeiro rakat que ele fez com sinceridade para Allah subhanahu wa ta'ala, ele é recompensado por isso, mas a segunda parte ele não é recompensado por isso, porque ele voltou, ou a sua intenção era de agradar outro além de Allah subhanahu wa ta'ala. E o mesmo também se aplica para o sadaqa. E aqui vale a pena chamar a atenção há um aspecto que é, ele tornou-se, como se diz, ele balwa, uma calamidade nas pessoas, principalmente quando se trata de sadaqa. As pessoas, nos dias de hoje, da sallallahu alaihi wa sallam, quase que não conseguem dar o sadaqa sem tirar fotografias e vídeos e mostrar nas redes sociais. De que oferecemos 5 quilos de arroz a fulano ou à comunidade X, demos produtos alimentares a famílias. Tudo isso faz parte de riá, ostentação. Por mais que ele diga não, não é parte da ostentação. Porque o riá, o profeta sallallahu alaihi wasallam, como vamos ver mais para frente, disse que a shirk khafi é um politeísmo oculto. Quer dizer que é difícil de notar. E isso chama-nos a atenção de que, às vezes, você pode dizer, ah, eu não estou a fazer isso por ostentação. Mas, se você sentar consigo próprio e começar a analisar os seus atos, você vai ver que a sua ação não era, não tem ikhlas, não tem sinceridade completa a Allah subhanahu wa ta'ala. Se você não consegue dar sadaqa sem colocar uma câmera para mostrar às pessoas de que você está dando sadaqa, então quer dizer que tem algo de errado contigo. Tem algo de errado contigo. E um dos hadiths que infelizmente não fomos capazes de ler no na nossa aula, no início, na aula do Bidaya wa Nihaya, tem a ver com as 7 pessoas que serão, que estarão na sombra de Allah subhanahu wa ta'ala no dia de Qiyamah. E isso, inshallah ta'ala, talvez, o hadith talvez iremos encontrar durante a leitura da aula de amanhã. Mas o que nos interessa aqui é uma parte do hadith que, dentre essas 7 pessoas que estarão na sombra de Allah subhanahu wa ta'ala no dia de Qiyamah, é uma pessoa que dava sadaqa com a sua mão direita, quer dizer que ele escondia quando dava sadaqa. Até o profeta sallallahu alaihi wasallam usou aqui uma metáfora de que ele dava sadaqa com a mão direita, até a mão esquerda não saber. Isso mostra que ele escondia bastante a sua sadaqa, fazia de forma oculta. Para quê? Para evitar riá. Isso mostra que estava a fugir de ostentação. Quer dizer que ele fazia essa ação, até o profeta sallallahu alaihi wasallam descreveu de que a sua mão esquerda não conseguia, não sabia de que a sua mão direita está dar sadaqa, de tanto ele ocultar isso. Agora, nos dias de hoje, como disse, as pessoas não conseguem fazer sadaqa sem trazer uma câmera de filmar, sem trazer a televisão, sem trazer a rádio. E as suas ações devem estar sempre, devem ter sempre reportagens. Quer dizer que, se não há reportagem, é como se ele dissesse, não faz nenhuma ação sem ter uma reportagem. E a reportagem é para quê? Para ser mostrado no mundo de que a organização X faz atos de caridade, construiu poço, construiu hospital, construiu isso. Ou a pessoa X dá muito sadaqa. Portanto, esse é um grande problema. Daí que o profeta sallallahu alaihi wasallam, como disse, descreveu a ostentação como sendo shirk khafi, um politeísmo escondido. Quer dizer que é algo que está no coração, que a pessoa às vezes nem se apercebe. Às vezes a pessoa nem se apercebe. Quer dizer que entra na pessoa sem a pessoa se aperceber. Daí que, como vamos ver no hadith que vem depois, onde o profeta sallallahu alaihi wasallam disse: isso é algo que eu mais temo para a minha nação. Esse shirk, que é a ostentação, é algo que eu mais temo a minha nação. Até ele, sallallahu alaihi wasallam, disse que ele teme mais as pessoas caírem no shirk, que é da ostentação, do que ele tem medo das pessoas no que diz respeito ao Dajjal. Quer dizer que a ostentação é mais perigosa às pessoas, aos muçulmanos, do que o Masih Dajjal. Veja só, o fitna do Masih Dajjal é conhecida, tudo mais, e o seu perigo também é conhecido, é alguém que irá vir com yani, grande fitna nas pessoas. Mas o profeta sallallahu alaihi wasallam disse, o que ele mais temia para a sua nação era essa ostentação. E isso é o que a gente vive no dia de hoje, com essas coisas que chamam-se yani, redes sociais. Até parece que os muçulmanos foram todos yani, destruídos, o seu ikhlas, com a chegada dessas redes sociais, ou esses, isso que chamam de yani, plataformas sociais. Porque você vai ver que a maior parte das pessoas que coloca-se a filmar no seu ibada, no seu dua, são muçulmanos. Dificilmente você vai ver vídeos, não sei, pode ser que existem, mas para mim, a maior parte das vezes, o que existe nas redes sociais no que diz respeito a alguém a filmar assim, a fazer oração, você dificilmente vai ver um judeu a filmar a ele próprio no seu local de ibada. Até a gente nem sabe o que tem no local de ibada dos judeus, porque não há, yani, não há câmeras de filmar, não há transmissão em direto dos seus atos de adoração. Mas os muçulmanos, yani, a partir do momento que a pessoa entra no masjid, é só câmeras de filmar. Yani, câmeras de filmar. Até, na sallallahu alaihi wa sallam, talvez vocês já tenham reparado isso, alguns, yani, quando são filmados no masjid haram, no masjid de Mecca, quando a câmera de filmar vira para ele, ele pode estar sentado, não estava a fazer dua, ou pode ser que estava a fazer voz baixa, mas quando vê a câmera na sua frente, levanta a mão, começa a gritar, começa a chorar, e para aparecer, yani, esse seu ato aparecer yani, na câmera de filmar e ser mostrado para todo mundo. Será que isso é um ato de ikhlas? Tanto é isso que o profeta sallallahu alaihi wasallam temia as pessoas, porque esse é um shirk que yani, é perigoso, e não só yani, para as pessoas de ibada, yani, como se diz, yani, os salihun, os piedosos. Se isso é perigoso aos piedosos, o que fará para aquele que não é piedoso? O que fará para aquele que não é piedoso? E como disse, yani, vocês já entram nas redes sociais, vocês acham que conhecem melhor a situação das pessoas, dos muçulmanos, no que diz respeito a esse assunto. Portanto, este versículo que a gente viu mostra de que a base da religião é ifradullahu bil-ibada. A base da religião é a pessoa singularizar a sua adoração a Allah subhanahu wa ta'ala. Quer dizer que a adoração deve ser direcionada somente Allah subhanahu wa ta'ala. E ninguém pode yani, misturar Allah subhanahu wa ta'ala na sua adoração com outras pessoas. Portanto, essas câmeras de filmar, quando entram no ibada da pessoa, isso mostra a falta de ikhlas. Porque quem é que te interessa yani, ver a sua ibada? É as pessoas? Ou é Allah subhanahu wa ta'ala? É Allah subhanahu wa ta'ala. Yani, se Allah subhanahu wa ta'ala é o único que você está interessado em mostrar o teu ibada, então por que você tem uma câmera de filmar? Você por que tem uma câmera de filmar quando você recita o Alcorão? Por que você tem uma câmera de filmar quando você vai fazer Hajj ou Umrah e coisas dessa natureza? E também este versículo também mostra-nos de que a riá, como mencionamos, a ostentação é politeísmo, constitui shirk. E o shirk, como disse, pode estar yani, na crença e também pode estar na ação. Pode estar na crença e também pode estar na ação. Quer dizer que o shirk entra em todos esses aspectos. Que entra na crença, também entra na ação da pessoa. E também essa narração mostra de que, como disse yani, o Sheikh Salih al-Fawzan, أنه لا يجوز أن يعبد مع الله أحد. Yani, quer dizer que não é permitido adorar Allah subhanahu wa ta'ala juntamente com outros além dele subhanahu wa ta'ala. Quer dizer que a adoração deve ser direcionada somente a Allah subhanahu wa ta'ala. Em seguida, Imam al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah disse: "Wa an Abi Hurairata وعن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا قال قال الله تعالى أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه رواه مسلم. En seguida, Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab رحمه الله mencionou um hadith a partir de Abi Hurairah, onde o profeta sallallahu alaihi wasallam disse, yani esse é um hadith Qudus. Hadith Qudus é um hadith que o profeta sallallahu alaihi wasallam atribui as suas palavras a Allah subhanahu wa ta'ala. Neste hadith Qudus, Allah subhanahu wa ta'ala disse, como disse o profeta sallallahu alaihi wasallam, qala Allah ta'ala, Allah o Altíssimo disse, Ana aghna shuraka an shirk. Eu sou o mais livre de ser associado, yani, a parceiros. Eu sou o mais livre e o mais distante de ser associado parceiro. Man amila amalan ashraka ma'i fihi ghayri taraktuhu wa shirki. Ele disse, subhanahu wa ta'ala, todo aquele que fizer uma ação, aquele que fazer um ato e cometer shirk, e associar outro além de Allah subhanahu wa ta'ala nesse ato, então eu, yani Allah subhanahu wa ta'ala disse, eu irei de abandonar ele juntamente com seu shirk. Portanto, Allah subhanahu wa ta'ala disse nesse versículo, nesse hadith, que aquele que fazer uma ação, seja qual for, e associar parceiros a mim nessa ação, então eu abandono a ele juntamente com o seu shirk. E aqui, essa ação, ou este hadith, mostra-nos de que quando a pessoa faz uma ação, por mais que faça para Allah subhanahu wa ta'ala, mas se ele associar outro além de Allah, então a sua ação é considerada como shirk, considerada como politeísmo. Yani, alguém pode dizer que eu estou a fazer esse ato para Allah subhanahu wa ta'ala. Ele sempre está a ler o Alcorão. Ele disse, eu estou a fazer para Allah subhanahu wa ta'ala. Mas começa a embelezar a sua voz para as pessoas ao seu redor falarem bem dele, disseram que, mashallah, fulano recita bem o Corão. Ou, ele começa a gravar a sua própria voz da recitação do Alcorão e começa a enviar isso às pessoas. E qual é o objetivo disso? Você, quando grava a voz da sua recitação do Alcorão e envia para outras pessoas, será que você quer com isso algo ou não? Porque eu sou capaz de ler o Alcorão, não preciso de ouvir a voz de ninguém para ler o Alcorão. Então, quando você me envia a sua gravação do Alcorão, é como se você estivesse a dizer que ouça a minha voz. Ouça a minha voz. Minha voz é bonita. Ouça a minha voz. A minha voz é bonita. Por mais que você não diga essas palavras, essa é a percepção que qualquer pessoa vai ter. É diferente das pessoas conhecidas que são gravadas as suas vozes de recitação do Alcorão, pois eles não gravam com a intenção de propagar as suas vozes, mas sim as editoras que vêm gravar as suas vozes para os muçulmanos que gostam de escutar o Alcorão, escutarem o Alcorão. Portanto, esses são dois casos diferentes. Estamos a falar de alguém que não é imam do Haram, alguém que não é imam do Masjid Nabawi, um indivíduo que, pode ser que memorizou o Alcorão, mas começa a gravar a sua voz do Alcorão e começa a espalhar nas pessoas. Ele quer com isso algo, reconhecimento da sua voz. E isso entra no, na ostentação. Entra na ostentação. E são vários os casos ou os exemplos que podemos dar a respeito disso. Tanto Allah subhanahu wa ta'ala nesse hadith disse: todo aquele que fizer uma ação e associar outros, yani, além de mim, ou juntamente comigo, nessa ação, então eu abandono ele e a sua ação. Portanto, isso mostra de que toda ação que é feita com objetivos, yani, de agradar outro além de Allah subhanahu wa ta'ala, ou por mais que ele também queira agradar Allah e outra pessoa, então Allah subhanahu wa ta'ala abandona ele, bem como o seu shirk, yani, que é essa ação que ele fez. Aqui o shirk é a ação que a pessoa fez. Yani, aquele que faz oração e quer as pessoas dizerem que ele faz oração como o profeta sallallahu alaihi wasallam, ou ele faz, yani, prolonga o ruku para as pessoas dizerem que mashallah ele faz um bom ruku. Esse ruku que ele fez para, yani, obter esses elogios, Allah subhanahu wa ta'ala abandona ele, quer dizer que não é aceite. Portanto, isso mostra de que a ação que é feita com ostentação não é aceita perante Allah subhanahu wa ta'ala, pois ele subhanahu wa ta'ala não aceita o shirk, não aceita o shirk, seja qual for o tipo de shirk. E mais à frente, o Sheikh Rahimahullah menciona hadith de Abi Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu, onde o profeta sallallahu alaihi wa sallam disse: Ala ukhbirakum bima huwa akhwafu alaykum indi min al-Masih al-Dajjal. O profeta sallallahu alaihi wa sallam disse aos seus companheiros: vocês querem que eu vos informe sobre algo que eu mais temo para vós do que o Masih al-Dajjal? Qalu bala. Eles responderam: com certeza, yani, queremos saber qual é essa ação ou qual é essa coisa que o profeta sallallahu alaihi wasallam teme mais para nós do que o Masih al-Dajjal. Qala, yani, o profeta sallallahu alaihi wasallam disse: ash-shirk al-khafi. Ash-shirk al-khafi, yani, o politeísmo escondido ou o politeísmo oculto. E o profeta sallallahu alaihi wasallam não só disse qual era a coisa que ele temia, mas também deu exemplo. E qual é o exemplo que o profeta sallallahu alaihi wasallam deu sobre esse politeísmo, yani, escondido ou politeísmo silencioso? Disse sallallahu alaihi wasallam: يقوم الرجل فيصلي فزينوا فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل. يعني البروفيت صلى الله عليه وسلم ديسي كي وزمبلو ديسي أبسوه كفاش ووزمبلو دو شرك الخفي وشرك يعني بوليتيجمو سيلنسيوزو وبوليتيجمو شكونديدو وبوليتيجمو كولتو سيجا قال فورو تيرمو او سيجنفكادو او ميجمو اللي سي وزمبلو ديسو اي أبسوه كي entra na oração, fayuzayyinu salatahu, então ele embeleza a sua oração devido àquilo que ele vê à sua frente, yani, vê alguém olhar para ele, então ele embeleza a sua oração para aquele que está a olhar a ele, e que mashallah, fulano não faz bem a oração. E esse é o exemplo que mencionamos anteriormente. Portanto, o profeta sallallahu alaihi wasallam aqui não só chamou a atenção, mas também deu exemplo. E, como disse, os exemplos são vários. E um dos grandes exemplos é aquilo que a gente mencionou sobre o sadaka com as câmaras de filmar. Essa, yani, é o yani, balaia, a calamidade que foi afetada aos muçulmanos. Sadaka com câmera. Yani, tem que sempre fazer reportagem ou fazer, yani, publicações daquilo que ele faz de sadaqa. Portanto, esse é um grande perigo que os muçulmanos devem ter atenção. E o profeta sallallahu alaihi wasallam aqui falava em frente de quem? Falava em frente dos sahabas. que são as melhores, ou a melhor geração, é a geração dos sahabas. Mas o profeta sallallahu alaihi wasallam chamava eles de atenção sobre esse grande perigo que é o shirk da ostentação. E se esse é o caso dos sahabas, o profeta sallallahu alaihi wasallam alertava os sahabas, então o que fará aqueles que vieram depois dos sahabas? O que fará aqueles que vieram 1400 anos depois dos sahabas? Então, isso é uma grande chamada de atenção para os muçulmanos. E como mencionaram os sábios, de que esse não é um shirk que divide a pessoa que tem conhecimento com a pessoa que não tem conhecimento. Esse é um shirk que entra na pessoa, às vezes a pessoa nem se apercebe. A pessoa nem se apercebe. Às vezes a pessoa está na oração, vê o seu companheiro, ou vê alguém que estuda com ele, ou uma coisa parecida, e como os dois estudaram de que a oração deve ser feita de tal e tal forma, quando ele vê o seu companheiro, ele quer mostrar de que ele está a colocar em prática os seus ensinamentos de que ele viu no livro. Ou às vezes ele vê o seu sheikh, o seu professor na sua frente, que ensinou ele a fazer a oração, e ele começa a embelezar a sua oração, para o seu professor dizer que mashallah fulano está a colocar em prática aquilo que eu lhe ensinei. Portanto, e como disse, isso entra, é algo silencioso, entra na pessoa, às vezes sem a pessoa se aperceber. Daí que os fuqaha, como é o caso de Imam Ahmad, rahimahullah, disse que se o shirk da ostentação entrar na pessoa e a pessoa, durante a oração, lutar para não seguir esse shirk, a pessoa viu alguém e o seu nafs, a sua alma, começou a dizer para ele: embeleza lá a sua oração. E ele permaneceu firme: não vou embelezar a minha oração, vou fazer a oração como eu faço todos os dias. Imam Ahmad, rahimahullah, disse que essa pessoa, por mais que tenha chegado à ostentação no seu coração, mas ele não colocou em prática, sendo assim, ele não é, a sua oração não é, é rejeitada. O que é rejeitado é aquele que iniciou a sua oração, chegou, a tentação da ostentação chegou a ele, e ele caiu na ostentação. Não conseguiu resistir. E também, aqui é uma chamada de atenção para um aspecto que é bastante importante, é que os fuqaha mencionaram de que a pessoa, às vezes, nem faz uma ação procurando ostentação ou fama, e ele simplesmente faz para agradar Allah subhanahu wa ta'ala, mas as pessoas elogiam ele devido a esse ato que ele fez. Como, por exemplo, alguém fez sadaka, construiu, ele não procurou nenhuma ostentação, foi numa zona, construiu um poço e pronto, foi-se embora. E as pessoas começaram a elogiar a ele e foram, por exemplo, como existe nos dias de hoje, foram nas redes sociais e começaram a falar do seu ato. Como mencionou o Imam Ahmad, rahimahullah, também, de que isso vem da parte de Allah subhanahu wa ta'ala. Quer dizer que isso não é ação, que ele tinha uma intenção de alcançar esse elogio. Portanto, esse elogio veio ele não procurando esse elogio. Portanto, esse é algo que vem da parte de Allah subhanahu wa ta'ala. Como aquele que procura, faz oração, ele faz oração, e alguém viu ele fazer oração e disse: fulano faz mashallah oração bem. Nesse caso, também não é ostentação. E se ele ficar satisfeito com isso, também não constitui ostentação, como mencionaram os sábios. Ele fica satisfeito por Allah subhanahu wa ta'ala fazer as pessoas elogiarem a ele, e ele fica satisfeito, pois isso é a graça de Allah subhanahu wa ta'ala. Como aquele que constrói poço, e as pessoas ficam satisfeitas com isso, e falam bem dele, então se ele fica satisfeito com isso, é a satisfação devido à graça de Allah subhanahu wa ta'ala, de que colocou alegria, yani, e fez um nafé, fez que a sua ação fosse benéfica às pessoas. Não há dúvida de que isso traz alegria à pessoa quando Allah subhanahu wa ta'ala coloca, yani, alegria no coração das pessoas devido a um ato que a gente yani, fez com a intenção de agradar Allah subhanahu wa ta'ala. Portanto, essas são algumas anotações que podemos deixar a respeito desse capítulo. Pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala que firme os nossos imã e que Allah subhanahu wa ta'ala nos proteja da ostentação e da procura da fama em todos os nossos atos e que Allah subhanahu wa ta'ala nos faça viver e morrer sobre o monoteísmo. Wa billahi tawfiq. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك اللهم بحمدك أشهد لا إله إلا أنت وأستغفرك وأتوب إليك.